Hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem pra eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje a cidade acordou, toda em contramão. Homens com raiva, buzinas, sirenes, estardalhaço. De volta a casa na rua, recolhi um cão que de hora em hora me arranca um pedaço. Hoje pensei em ter religião, de alguma ovelha talvez fazer sacrifício, por uma estátua ter adoração, amar uma mulher sem orifício. Hoje afinal conheci o amor, e era o amor uma obscura trama. Não bato nela, não bato nem com uma flor, mas se ela chora, desejo me inflama. Hoje o inimigo veio, veio me espreitar. Armou tocaia lá na curva do rio, trouxe um porrete, a mó de me quebrar. Mas eu não quebro não, porque sou macio.